Internacional 470, desça para 2000 pés, 1013, livre LF, informe estabilizado. 2013, vai chamar estável, 470. Pode 065 para o táxi com 108 a bordo, 4 horas e 3 minutos, alterna Ribeirão Preto. Confirma a autonomia? 4 horas e 3 minutos. Cintia Azul 4065, 108 a bordo, 4 horas e 3 minutos, táxi via Juliette Alfa no ponto espera torre 198.6, ponto espera da 10, torre 198.6, bom voo. Obrigado, 186, confirmando o POB, 113. Cintia, 113 agora. Whisky Yankee Uniform, decolagem autorizada, 120 graus, 12 nós. Whisky Yankee Uniform ao 05198, boa viagem. Frequência controle. Yankee Uniform 198. Whisky Yankee Uniform ao 05198, boa viagem. Obrigado, até a volta. O Índia November Alpha autorizado ingresso 97, reporte aliado e pronto, Índia November Alpha. Isso que é o que ele fala, chamou o controle? Positivo, tá colado na sua escuta. Ok, confirma para o controle, está chamado? O Whisky Yankee Uniform, decolado na sua escuta. Yankee Uniforme, acione 5170, suba ao 400 na saída da El. 400 na Dael, Whisky Yankee Uniform. Dael, confirmando letra, após letra, vai voar Bidev, é isso? Correto, contato radar cruzando 4000 agora, Whisky Yankee Uniform. Ok, Uniform. Foi no parte 3, rapaz, será autorizado. Após, o seu aeronave será autorizado no 5267. Asa. Mensagem, aeronave já passou a retaguarda, autorizado o pushback somente, chama para o táxi. Autorizado, reportará para o táxi 5267. Transformador DP 5401, VAP de 65, 1252 de autonomia, está na vitória, está pronto para o táxi. Confirma a autonomia? 1252. 13325? Correto. 3, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 118.6, bom voo. Índia Alfa, no ponto 18.6, torre, obrigado, 509. November Alpha, decolagem autorizada, 97, 120 graus, 12 nós. Somador Trip 5401, pronto, 1-0, da 1-0. Trip, Alim, mantém 1-0. Alim, mantém 1-0, 5401. seguinte, altímetro no 0, no 3, temperatura 3,1, vento 1,2,0 graus com 1,2 nós, pista em uso 1,0, condição KVOC, hora certa 1,7,08. Gente, coordenar ele, por favor. Gente, informa o nível pretendido. Chegou de cópia no 649. Quatro zero meia cinco ao 09 198, boa viagem. Obrigado, até mais. Peço 4065, decolando seu escudo. 4065, contato radar, Tubal 360, saída da EL. 360 da EL, 4065. Eu tu mantém a posição agora, distante. É, subida. Vember Alfa 09, 198, boa viagem. Grátis, semana controle 398, Índia no Vember Alfa. Grátis aí, bom trabalho. Eco Vitor, decolagem autorizada, ciente do CERN na sua frente. Decolou da pista 97, 120 com 12, decolagem autorizada, Vitor. Eco Vitor, está ligado, Trip, decolagem autorizada, 120 com 12, pista 90. Decolagem, passando. 49, autonomia 0315. 149 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Juliette Alfa no ponto espera da 10 chame torre 1 no noite decimal 6, bom voo. Juliette Alfa, ponto espera torre 18, 35267. 04065, direto Leda. Direto Leda, 4065. Vitor, atente ao SES na 150, 120 com 12, 19,8, para regresso, Vitor. Vitor, sim, grato. Ele vai a mil pés, confirma? Afirmo, mil pés. Ok, ó. Posição agora de 12 horas, 6 milhas, rumo sudoeste, cruzando 4.800 em descida para 2.000, Boeing 738. Ah, já avisou com os braços, Vitor, assim, ó, bem na prova. Controle Salvador, Papá Romeu, Mike é com o Vitor. Veja. 198541. Estando o Índia November Alpha sua frente aí, mantendo mil, ok? Ok, é, o ideal seria mil pés, o Eco Vitor vai manter 500 até a ultrapassagem aí do Índia November Alpha, ok? Afirmativo, isso é ideal. Mantém aí 500 pés até cruzamento, após o seu sobe pra mil. Gente, tá visual com o November Alpha, na nossa posição aqui de 11 horas. Controle Salvador, o Papa Romeo Índia November Alpha decolou da 97 Salvador, mantendo os 1.000 pés aqui no Goiânia Chefe. Gente, Índia November Alpha mantendo os pés na Chefe. Sobrevoo em Valença e Feliz Santana, confirma? Afirmativo, Índia November Alpha. Ok, reporte para o Altabar. Sim, se apontará no travesso para o Altabar, o Índia November Alpha. O Provost no 0 para 3 pernas, baixou e travou. 47 no 0, torre no noite, direção 6. Até logo. Salvador, trip 5401. 5401, contato radar, Tubal 340, saída da EL. 340, nada EL, 5401. Autorizado no 0. Nini Fripoz no 0, 47 no 0. 251, 1-3325, whisky entre informe. O November Alpha está visual, que está sendo ultrapassado pelo Mike Eco Vitor, controle. Temativo, o tráfego está abaixo do senhor, a 500 pés, o Índia November Alpha. Afirmativo, ele já ultrapassou o Índia November Alpha. Gente. O Mike Eco Vitor então pode subir para mil, controle? O senhor ultrapassou, porém ainda está meia milha do tráfego à sua retaguarda. Vamos esperar um pouquinho. Positivo. Controle, eu estou em condições visuais. Se quiser que eu me afaste um pouco mais pelo litoral para ele poder subir para mil, eu estou em condições visuais, Índia November Alpha. Ok, então, Índia November Alpha. Mike é com o Vitor, mantendo a própria separação visual com o tráfego do Índia November Alpha, livre extensão para mil pés. Gente, frente para mil pés, o mais decorrer do braço. Controle de Salvador, muito boa tarde, Altan. 3192 atingindo o nível 150. 3192, identifique, chegada é mar e desça ao 050. É o 050, 3192. No 807 estabilizado, desloca a pista? Afirmo no 807. Torre no 836. 86 no 807, boa. Salvador, boa tarde, voo no 807, uma milha do externo, baixado, travado, desloca a pista no 0. Boa tarde, continue, aguarda a pista livre, no 30 graus, 10 nós, 1 no 807. Aguarda a pista livre no 807. Do 4065, Salvador. Prossiga. Que o Centro Recife acabou de me ligar e pediu para o senhor interceptar a radial 190 de Salvador, voar por 80 milhas e então voa por seguro. É... 190, 80 milhas por seguro. 190, 80 milhas de Salvador por seguro. Salvador, Alfa 4710, boa tarde. Boa tarde, 4710, táxi via Alfa, Kilo, parte 3, chama para ingresso, parte principal. Alfa, Kilo, parte 3, chama para ingresso principal. Whisky Alfa, uniforme todo no 836. Obrigado. Boa tarde, Whisky Alfa, aí, uniforme. Whisky Alfa, uniforme, final no 7 autorizado, aguarde, reposta 3 milhas. Ok, uniforme. Não, 4710, táxi via parte 3, parte principal, portão número 7. Pelo 3, a porta principal, pro gate 7. Gente direto para a posição da radial 190, 80 milhas. Não, o 4065, a instrução do centro foi que o senhor interceptasse a radial 190 e voasse por 80 milhas na radial 190. Tá bom, é que tá algumas milhas à esquerda de nós, a 190, então eu vou conversar com a pessoa. Eu também não entendi não, porém, instrução do centro, né? Chame o centro e questione que é o mesmo. Frequência 251, alterna 13325, então boa tarde. 251, qual a secundária? 251, alterna 133, decimal 25. 1-3-3-2-5, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, gol no 396. Sete. Isque, Oscar, uniforme, pouso autorizado no 7, no 30 graus, 12 nós. Vá. Controle Salvador, o gol no 396. Gol no 396, identifique, chegada a mar e desça ao 050. Descida até o 050, 1396. Confirme, o Assis está no ar? Confirme. Confirme se o ATI está no ar para o 1396. Não, negativo. Última informação que o ATI estava fora do ar sem previsão de volta. Palma 07. Estimativa, ajuste Salvador está 1012, temperatura 30, e procedimento ILS X-Ray, vento 130 com 11. Grato pela informação. Trip 5401, chame Recife 125, Lanterna 3325. Mensagem entrecortada para o 5401. 5401, chame Recife 125, Lanterna 3325. 251, 3325. Boa tarde, até mais. Índia November Alpha, frequência livre para cruzamento da Bahia. Reporte quando ingressar dentro da CTR novamente para retorno a Salvador. Índia, manter a frequência livre a partir de agora, Índia November Alpha, reportará após a cidade de Santana para ingresso novamente na CTR de Salvador. Grato, bom trabalho para regresso. Controle Salvador, boa tarde, eu chamei 6314. Confirma o controle? Ocean Air 6314, passa nível 1970 para nível 1950. 6314, identifique chegada a Mari, desça ao 060. Identificou na Mari, nível 060, Ocean Air 6314. Controle de Salvador, boa tarde, o trip 5267, cruzando 2800, saída da El. 5267, contato radar, suba ao 400 na Dael. 400 na Dael 3527. Controle 3197. Prossiga. Descendo até 050, pode estar confirmo. Pode estar 2000 com 1012, livre LS X-Ray, informe estabilizado. 2000 com 1012, prossegue via, baixar mais estabilizado. 3192, obrigado. Mike Acuvito, 22 milhas fora, frequência livre até a volta. Whisky Osk Uniforme, aos 2-1, 4-5 autorizado, Whisky Osk Uniforme. Tá. Sente, o Whisky Osk Uniforme, ultrapasse, ok? Ultrapasse na pista, tem um tráfego, um jato que tá saindo do Pátio 5, então ultrapasse, faça o backtrack e aguardo para prosseguir. Não ia dar conflito, ia ficar um de pro pro outro. Controle Salvador, é o Azul 4032, boa tarde. Sim, ficha no set. Afirmativo, acho que vai. Oi, Salvador, identifique chegada mar e desça ao 070. Para o 070, informa que perdeu contato com o centro Recife. Não, prazer, obrigado. Solo, voo no 649, na posição 3, se tiver casamento. Aguarde no 649, aeronave ingressando no pátio para estacionamento no setor. Aguardar. Voo no 807, táxi via pátio principal, portão número 4. Pátio principal, portão 4, no 807. Atento ao Boeing da Gol, táxi via pátio principal, chama para ingresso na Lima. decolagem autorizada, 130 graus, 129. Chama 314, vou Itap. Itap, chama 314. Papapá Lima, Golf Delta, os 24, 198, boa viagem. 198, boa. Pena, zona 69. Nós está aguardando somente o carro de chama. Vicente Tango Zulu, ingresso na Lima para prosseguir no táxi, chame Torre 1 no noite desse momento. Obrigado. Tango Zulu, reposte na Quebec para o cruzamento. 5-0, gol no 396. No 396, desça via para 2.000 pés, 1.012 permanece. Reduz a velocidade para 200 nós, é o número 2 ainda na aproximação. Afirmo, no 396, reduz 200 nós, descida via, 2.000 pés, 1.012. Ocean, 6314, desça via, chegada Mari para 3.000 pés, 1.012. Via, chegada para 3.012, 6314. Azul 4032, desça ao 050. Confirme para o 4032. Reautorizado, descida agora ao 050. 050, 4032. November, Mike, Kilo, prossiga. Kilo. 340, pré-aprovado, aceita? Autorizado Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50, saída Dael, Leda, Bidev. Decola da 1-0, curva direita, controle 119.8, aciona 5457, coteja. Autorizado nível 340, Guarulhos, via Peruísque 50, saída Dael, Leda, Bidev, 5457. Controle 119.8. Cotejamento correto, chama para pushback sumamento. Oscar Bravo, prossiga. Decolou Vera Cruz, atenção na vertical para 120, voo de observação, acionado 0157 no transporte. Ok, Oscar Bravo, ascensão nível 120, mantenha o setor oeste da ilha para não interferir nas aproximações da pista 1-0 de Salvador, ok? Afirmativo, então, na boa 270, a nossa intenção era permanecer no setor sul da ilha, ali em Santa Praia, pela região ali. Ali está autorizado. Está passando cima, avistando o 3192. 3192, torre no noite, 396, boa tarde. Boa tarde. No 396, livre ILS X-Ray, informe estabilizado. Bono 396, informar estabilizado no ILS X-Ray. Azul 4032, reduza para 2109, número 4 ainda na aproximação. Redução 2109, 4032. Trip 5267, Recife 1251133325. 251133325, 5267, boa tarde. 5, 1-5 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera a torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, 1012, 286 torre, 1049, boa. Prossiga. Não temos aqui sua notificação, informa o horário. Aguarde com a Papa Romeo, Papa Tango. No 396, torre no 8, decimal 6. A torre 186, graças. Correção Ocean R63 no 42 mil pés, 1012 livre LS, forma estabilizado. 1012 autorizado, 63 no 4. Oi, Salvador, muito boa tarde, 1649, pronto, ponto de espera no 0. Mantenha o ponto de espera no 1649. Mantenha o 1649. Weber Mike, quilo, seu estimado de pouso, por gentileza. Ditax 3192. 219 com o solo, boa, 3192, até logo. Boa, até logo. 1396, checa o trem de pouso, 130 graus, 1209. Livre pouso na 11, ou no 0, perdão, gol no 396, baixou e travou. Flow. Alfa, quilo, pátio 3, chama para ingresso, pátio principal. Da 3192, ciente, alfa, quilo, pátio 3, vai chamar para ingresso principal. 19, torre. 1649. Fazer passagem, o tráfego da companhia ali, mantenha no zero, preparados para decolar quando estou logo liberado a pista no 1649. Gente, a paz da companhia ali, mantenha no zero, 1649. Está autorizado o voo local, sobrevoo ITGL em Veracruz, 1 mil pés, decola da 17, curva direita, corredor axé. Controle 119, decima 8, aciona 0121, coteja. Olha, Papatango, guia corredor axé, informa pessoas a bordo. 102 a bordo, altímetro no 0, 12, fracionamento torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Avisado, Campo Avista, 63 no 4. 63 no 4, torre 1 no 8, decimal 6, 12. 26, boa. 4032, 2000 pés, livre LR.